Mike Alfa Hotel, boa noite, assistiu a identificação, desça ao 050, vigilante. Oscar Golf Serra, reassuma a navegação, Proa de Duna. Proa de Duna, da presente, Golf Serra. 56748, desça 2000, autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10, reporte estabilizado. 2000, autorizado final do ILS da 10, reportará estabilizado, 56748. Estacionamento, janela 6310001. Não pode por vista, outro lado, reporte para o táxi. Cruzado, muito obrigado. Automotor do TAN 3850, posição 07, pushback e acionamento. Na número 7, autorizado, reporte para o táxi. Chamaral, TAN 3850. Para o táxi web 5836 com 150 a bordo, 3 horas e meia, alterna Salvador. Salvador 3h30, 150, copiado, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, torre 198 nesse momento. Juliette Alfa no ponto de espera 1862, até daqui a pouco, 5836. Até mais. Meu pé, igual terra. No 5-2, no solo 37, direita, chama solo 2-1, decimal 9, boa noite. 2-1-9, boa noite. Web 6748 complete com a torre 108.6, bom pouso. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, vai reportar para ingresso no pátio principal, 3152. Afirma. Hoje do passarinho, sem uma curva e o tráfego já próximo ao marcador externo, mantém a posição. Certo, aguardada a presença. Torre, boa noite, web 6748, baixo trabalho na final. Oscar Golf Serra, autorizada final do ILS X-Ray, reporte estabilizado. Passará, Golf Serra. Torre Salvador, boa noite, azul 40071, pronto, espera, segue o tanque número 2. Sim, azul 4071, número 2 agora, né? Acima de 6748, tem pouso autorizado no zero, vento 120 graus com 10 nós, com 10 nós. Livre pouso, 6748. Clarido 2224, decola os 38, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 098, boa noite, senhor, bom trabalho. Para o táxi 1, 2, 4, bordo, 5 horas, João Pessoa. Nossa, eu escuto. Passarito 2224, boa noite, contato radar na decolagem, subal 350, saída MOM. 350, passarito. 0-10-3-2-4. Solo, gol, boa noite, gol 1889, sinta informação Sierra. 1889, boa noite, autorizado Galeão, nível 360. Decola pista 1-0, curva à direita, saída Dael, após Dael, Leda, voa direto, me deve após Upper November 857 e conforme o plano. Controle 119.8, código transponder 5053. Depois de Dael, Leda, isso? É, Dael, Leda, direto Bidev. Ok. 360 para o Galeão. Pista 1-0 com curva à direita, saída Dael, Leda, depois Bidev, Upper November 857, depois segue o plano e... Controle 1198, transponder 5053, gol 1819. Cotejamento correto, neste para acionamento táxi. Chamará para acionamento táxi. T3152, fica atento à passagem no Airbus da TAM, que irá passar sua proa. Posso prossegue o táxi à esquerda via parte principal para o gate número 9. Observando a Airbus da companhia, prossegue via parte principal até o 93152. Para o táxi, Oceania 6310, 1330, com 102 a bordo e alterna Salvador. Copiado Salvador 330102, aguarde para iniciar o táxi, Oceania 6310. Mantendo a posição, 6310. Condição de cancelamento? Fermo, senhor. Ele apresenta ao senhor Serra, cancela os 4-1, tá aí, prosseguir. Reporte final do 1-7. O ajuste 1-0, 1-2. Final do 1-7, 1-0, 1-2. Boa Serra. De novo, tá entrando 29 e 87, 5-2-7, 7-1-7. Só 3-1-5-2, fica atento à aeronave no gate 10, iniciando pushback 737 para o objeto. Vai ficar atento, 737 para o objeto, iniciando 3-1-5-2. Via Bonf, o ajuste é 1012-6313. 1012-4, meu pé, via Bonf. Controle ao gol 1604, boa noite, passando Judas. Está passando também a 210 para o 160. 1604, boa noite, acione a identificação, desceu 050, vigilância e chegada à maré. Chegada à maré, 50, descendo. E aeronave à sua direita, Airbus Atan. No ponto de espera, torre 1-8-612. Positivo, após o 320 da Atan, ingressão Alfa, 6310. Afirma. Sol Salvador, objeto 6748, livrou a direita na sua escuta. Webjet 6748, prossiga táxi via táxi Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará para ingresso no pátio 3, Webjet 6748, pátio principal. Isso, afirmativo. Boa noite, decola os 43, controle 398, tamo bom, boa noite. 398, boa, obrigado. Salvador, boa noite, Web 5836, tá pronto, ponto de espera da 90. Sim, Web 5836, inicialmente mantém o ponto de espera. Mantendo. Golfo Serra, o vento 130 graus, 08 nós, autorizado pouso, pista no 7. Golfo Serra. 748, irá ficar atento à aeronave à frente, é um Airbus da Oxené. Após o mesmo iniciar o táxi, pode prosseguir em frente, seu gate será o 04. Após o Oxené, continuar em frente, o gate é o 04, o objeto é 748. Afirmo. E 5836, observando a rolagem do Embraer, após a Lima, tem capsulando o zero. Observando ali, mantenho no 05836. Recife 2545-2685, muito boa noite. Salvador, Michael Facerra. 26-29-43-90-90. Estima Natal 00 da próxima hora, 22 horas. Fox Alpha. Autorizado para seguir o táxi via táxi Juliette Alfa até o ponto de espera, pista no zero. No ponto de espera, Torre 198, próximo ao 62. Sim, livre táxi via Juliette Alfa, pista no zero, no ponto de espera, 3262 da Torre 10527. Só confirmando, o POB é de 83. Ah, 83, eu tinha botado 183, sem a mais. Ok, frente. Eu te informado errado. Boa noite, obrigado. Boa. 071, decolos 46, controle 119, decimal 8, bom voo e boa noite. 98, controle Salvador, obrigado, boa noite, bom serviço. Controle Salvador, muito boa noite, azul 4071, saída da EL, passamos 1500 pés em subida para 367. Boa noite, 4071, suba 360, saída da EL, direto da EL da presente. Direto da EL da presente para o 360, 4071. 5836, livre decolagem no 0, vento 120 graus com 09 nós. 536. Você pulou o Michael Fotel. Michael Fotel complete com a torre 1186, bom pouso. Fotel. Boa noite, 3358, pode ser o 0 pra. 358, inicialmente mantém a posição. Sim, mantendo o 6380. E na sequência, 6390. Oi, Michael Fotel. Eu, Michael Fotel, boa noite, ajuste no 012, o vento 120 graus com 09 nós. Confirme, tá abaixado e travado? Tá abaixado e travado, Michael Fotel. A gente volta com Michael Fotel, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 10 nós. Tem pouso, 5836, decolos 48, controle 119, decimal 8, tamo bom, foi, boa noite. 98, até a volta. Controle, boa noite, Web 5836, 1500, Pucaracaju. 5836, boa noite, contato radar, suba 330, sai da Puca. 330 na Puca, obrigado. Tá 3662, chame Recife, 12545, alterna no 2085, boa noite, bom voo. 2545 no 2085, boa. Webjet 5827, só confirmando, irá seguir a aeronave Airbus da Oceania, ok? 050, limite ao custo localizador. Tem, para 50, limite ao loco. Coisa 27 na escuta, pronto, próxima ponte será pistão na zero. Ok, só para informação, será o número 3, o que vai seguir o rebois da Avianca, ok? Ciente, segue como número 3 do 5827, obrigado. Sem restrições, em tá? Desça 2 mil pés, ajuste 1012. 2 mil pés, com 1012 no ajuste. Ocean 6313, desça 3 mil. 3 mil sem restrições em pelo, ajuste 1012. 3 mil sem restrições, 1012, 6313. Reduz agora a 2209, Ocean 6313. 220, reduzindo. Serra Delta Lima. Sideral, Serra Delta Lima, prossiga. Boa noite, se encontra aqui parqueado no Pátio 4, querendo autorização de reboco para o Pátio 3, meu. Ok, para esse deslocamento irá chamar a torre, ok? O deslocamento é feito com a torre. A torre 118.6, sideral. Obrigado, 118.6. Aqui é o Hotel Solo 51, chama agora o Solo 21, decimal 9, boa noite. 21, boa. Mike é o Hotel, prossiga. É, tô ligando aqui na Delta, o hangar de destino é Aristarch. Ok, ciente, o Mike Alpha Hotel, pode prosseguir o táxi via táxi Alpha, quilo, táxi via pátio 3, reporte para ingresso do pátio principal. Alfa, quilo, empate 3, reportará para o empate principal. Na 6310, observe a rolagem do Airbus, após ali, mantém cabo 010. E mantém 10 após a rolagem 6310. Está com 6129 a bordo, alterna Campinas, autonomia 4 horas. Copiado, 4 horas Campinas 69, autorizado para seguir o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão 0, no ponto de espera, torre 118, decimal 62. Juliette Alfa no ponto de espera, 118, 62, chegou 1889. Patrulha 58, decola 52, controle 119, decimal 8, bom voo, boa noite. 119.8 da presente, agradecemos, uma boa noite, senhor. Boa noite. Bom voo. 2, Bono 3, 3, 2, azul 4071, obrigado, boa noite. O 4071 copiou o controle? Em dia para Oscar, aguarde o... Gol no 604, autorizado a final do IADS X-Ray, reporte estabilizado. Controle Salvador, boa noite, está 3858, decolado Momo Proti, cruzando 2300 metros. 3858, boa noite, contato radar na decolagem, suba ao 370, saída Momo. No perfil Momo, 370 em ascensão, está 3858. Oxa 6303, desça 2000, reduz a indicada 1980 nós. Descendo 2000, reduz 180, Oxa 6303, encontra aí, dá pra rodar tranquilamente.

390. Controle Ocean Air 6310, passa 1400. Ocean Air 6310, boa noite, contato radar na decolagem, suba 350, sai da PUCA. PUCA, nível 350, 6310, Ocean Air. Continua aproximação, guarda autorização de pouso. Aguarda. Aliado e pronto, 0587. Deve decolar, Ventura 20 graus, 109. Deve decolar, 0587. Na 63 no 3, compete com a torre 1 no 862, é bom pouso? 86, obrigado, até já. Número 604 de pouso, 120 graus, 109, pista 10. Gente, livre pouso na 10, igual 604. O 5827 decolado ao 5000, controle 19, decimal 8. Obrigado, boa noite. Aqui é um Faltão autorizado, Quebec, cruzamento 17 até o TAC 5, Aerostar, tenha boa noite. Quebec, Aerostar, boa noite, obrigado. Dei que é a Fidel, subida dela. 5827, contato radar, suba ao 340, saída da EL. Da EL 340. Controle hotel 3829, correção 3258. Prossiga 3258. Possibilidade da presença de voar por aqui, senhor? Guarda de coordenação. É. Rebocando a aeronave, fazendo a condução, ok? Entre em contato com a Infraero e fale para ele chamar aqui pelo robô, ok? Infraero, obrigado, senhor. É o TAN 3052, solicitando nível de voo 290 para Maceió. TAN 330 autorizado, copia, aguarde coordenação 290. Coordenação 290, 3052. Ok, sim, só um minuto. PUCA Caju é previsto. PUCA, Maceió, o 3052, aguardando a sua escuta gravada. Não, devido a ouvir a PRI 58, PUCA Caju aqui. Ah, perdão, PUCA Caju, a PRI 58, 3052, graças. 5, 5, 2, 6, 8, 5, 4, 3, 2, 5, 4. 4, solo aos 58, táxi livre à direita. E chamou 219, solo. 219, vamos solo. Solo Salvador, boa noite, Alguno 604. Código 604, táxi via Alfa, após próxima esquerda, quilo. Táxi via pátio 3, vai prosseguir portão 08 do pátio principal. Alfa, quilo, via pátio 3, para o gate 08. Dois, pronto, cópia. 3152, 3152, Maceió, nível 290, está autorizado via Peruísque 58 até Orago, após direto Maceió. Colada 10, curva esquerda, subida Puca, transição Caju. Aciona 5062, frequência do controle 119.8. Cliente autorizado para Maceió, nível de voo 290, aerovia Peruísque 58 até Orago, depois direto Maceió. Decola pista no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 5062 é o código. E o controle em 119.80, TAM 3152. Portão 9, chame pronto, pushback, ajuste no 012, TAM 3152. 1012 chamarei, 3152. 9, no ponto espera da 10, pronto. 789, observe a aeronave da Oceaner passando agora à sua frente. A linha mantém na cabeceira, aguardando para a decolagem quando a pista for liberada. A linha e mantém. 1889. Via 303, solo 02, livre à direita, táxi 129, solo. 319, solo, boa. Solo, Salvador, Oceaner 63, 13, lembrando. Oceaner 3103, boa noite, táxi via Alfa, após próxima esquerda, quilo, táxi via pátio 3, a prosseguir portão 01, pátio principal. Ok, Alfa, quilo, pátio... Ono, gate 1, obrigado. Vai taxiar via pátio 3 aqui, próxima esquerda, quilo, pátio 3, pátio principal, portão 01, ok? Ok, quilo, pátio 3, pátio 1, gate 1. Torre, gol 1889. Livre decolagem agora, Ventura 20 graus, 109, então. Livre decolagem, 1889. 27, Recife 151, Alterna 13325. 251, 3325, obrigado. Oceaner 6310, Recife 12685, Alterna 12545, 6310. 2685, 2545, Oceaner 6310. Controle de Papaóssi, cruzado a meia dúzia de mil pés para 4000. Possibilidade de informar a sequência para pouso aí na cabeceira da 7?